Mike Bravo uniforme, autorizado ingresso na pista 7, reporta na cabeceira, pronto. Bono 649, decolador 46, chama controle no 208. 208, obrigado, PJ. Azul 2704, pronto no ponto, espera da 10. 2704, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, 2704. Bono 649, ainda não escuta? 567. Oh, perdão. 5103. Por gentileza, providencia a mudança do seu código, sobe 360 direto Leda. 360 direto Dael, 1649. 649, direto Leda. Direto Leda, perdão. Patango Isco, Serra Tango. Praça, nível 140, chama centro Recife, frequência 1245. 2704, livre decolagem pista no 0, vento 1 no 50 graus, zona 09. Livre decolagem pista 1 no 0, azul 2704. Papatango Mike Bravo Uniform, livre decolagem pista 7, vento 1 no 60 graus, 9 graus. Endereço 2223, passa 120, chama Recife, frequência 128, decimal 8. 12828, muito obrigado, bom dia, passaremos. Sim. Uniforme, decolador 49, chama controle no 208. Controle 1208, Mike Bravo, uniforme. Azul 2704, livre condição, decolador 49, chama controle no 208. Controle 1208, azul 2704. Controle Salvador, bom dia, azul 2704, Puca, passando 1000 para 330. 2704, bom dia, direto Jamo, vigilante. Direto Jano, azul 2704. Controle Salvador, Papatango, Mike Bravo Uniforme, decolou pista 97, saída Arbor. Mike Bravo Uniforme, bom dia, sobe 180, direto Elefa. 180, direto Elefa, Mike Bravo Uniforme. Serra GoProf, eu toque remetido a Veracruz e Ciente, na escuta regressa. Bono 759, passa 1-50, chama centro Recife. Frequência 1-3-3, decimal 2-5. Então agora centro Recife, 1-3-3-2-5, tem um bom dia, Bono 759. Bom dia. no 649, faça 150, chama centro de Recife, frequência 133, decimal 25 no 649. Ouviu, Mike Bravo Uniforme? Sim, Mike Bravo Uniforme. Siga Uniforme. Mike Bravo Uniforme não chamou, não. Tendo revoque na posição 6, pátio principal. Gente, Mike, aqui Romeu, bom dia. Bom dia, Graça. Siga a visão Manati na escuta, ou que a frequência livre na escuta da sua mensagem de pouso. Hotel Juliette Serra. T704, passa nível 130, chama 125, frequência 125, decimal 45. 125, decimal 45, azul 2704. Bravo Uniforme, passa 140, chama Recife, frequência 128, decimal 8. 1288, decimal Recife, Maxwell Uniforme, vamos ver. Bom dia, João Pessoa, nível 150 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfeita subida Conde, via golpe 677. 2076, transponder, controle 120, decimal 8. Vicente 150 atualizado, para João Pessoa, utilizando cabeceira 10 com curva à esquerda, com 30% da saída Conde, segunda golpe 677, assistindo no transponder 2076, controle 208. Corretinho para posicionamento. American 229er, good morning. Flight deck Zuna position, descend and maintain 2,000 feet, altimeter setting 1016, American 229er. Controle de Salvador, bom dia, Rio 989. Passa 220 para 150 para informação Oscar. 989, bom dia, direto SAP, desce 3.000 pés, 1016. Tem o 989. Direto SAP, 1016, 3.000. Oscar, bom dia. Para comando a turba nível 200 autorizado. Decolagem na 17, curva direita, perfil da subida da LDCT. O transponder 5124, controle 120.8. Qual foi a máscara RBTA para o CPB? Acionamento táxi decolagem com a torre 118, destino de 5 ajustes no 096, é um bom voo. De acionamento chame táxi, é qual foi Oscar? V8-9, decoração radar sequenciamento, esquerda para o 030, Rio 989. Esquerda 030 para vetores, 989. V8-1, redução 2109. Reduzindo 290, 220, o 9819. 2109, 989. Afirma, redução a fim de possibilitar sua aproximação. sem pessoa para ser turbulência do Boeing 757 que o precede. Positivo, esse é bravo. Bom dia, direto pelo 104.000, pés no 0 no meio, na altina. 304. Direto pelo 4.000, pés 10, 106, 095, bom dia, pronto, cópia, Confins. Pronto, Francisco. Confins, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, vestida subida, Arbor Elefa, via Zulu 21. 5143, transponder, controle 120, decimal 8. Ok, vamos dar Confins, 360, Aper Zulu 21, pista 10, Arbor Elefa, primeira direita. 5143, o código, controle 20, decimal 8, posição 05. O 1095, tá bom? Correto, já espera o posicionamento. Autorizado, táxi até o ponto de espera, pista 97, reporte para, pronto para ingresso. Second 229er, you are cleared for a left approach, runway 10, report described on the localizer. Feito no 1, direita 090. Direita 090. Numerosa, cabine de estacionamento, táxi de decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste na 096, mau voo. 98 no 1, complete curva direita, direto do 1, 98 no 1. Direto do 1, 98 no 1. Alhar e manter, cabeceiro 97, eco alfa Oscar. No 65, decolagem na 17, via corredora Cherry, definitivamente a ONA, meu pai, da liberação. 5060, transponder, controle 120, decimal 8. Diversionais, chame táxi. GSA Transponder 5060. Treinamento correto para o CPAB? Treinamento táxi, decolagem com a torre 198, decimal 95, ajuste agora no 07, mão voo. Positivo, sim. Second 229, roger that. The crossing Vienna position, complete the left final approach and can taxi Salvador Tower, frequency 118 decimal 9 FM. Alright, Vacant 229, please verify your frequency is very bad. 9811, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 9811. Bom dia, 219, informação ótima. 99, bom dia, desce para 050, direto posição Duna, 2199. Eficiente, Mari então, após Mari Duna. Mari Duna, obrigado. American Line 229, continue your approach. Report landing gear down and lock it. Or runway 17, aircraft is initiating departure. Won't interfere with your approach. Report gear down and lock it. Roger, clear to land runway 10, the wind is 140 degrees 09 knots and altimeter setting 1016. Eco Alfa Oscar, decolado aos 105, chama controle, 1208. 208, obrigado, boa. November Oscar Whisky, autorizado o táxi até o ponto de espera da Bata, reporte pronto. Colagem consolo Rio 1-1-1, entre decimal 95, já chegou na 07, eu vou. Alfa Oscar, sobe mantém 2-0-0. Direto da Alfa, 2-0-0. Retorno do toque remetida na escuta, corredores, Paris. Eu acho que eu esqueci na escuta. Passei a 50 acionando aí no pátio da Bata, fica atento. O helicóptero laranja. Zulu, Juliette Serra, confirme, tá na Papá? 7, aguarde. Dezoito no Uno, torre 1895. 1890 chegou. Salvador, bom dia, Rio 989, estabilizado ILS. 989, continua a aproximação, reporte na ADA e check trem. Tá baixado, travado. Reporte na ADA, 989. Reportaremos. Ali mantém as luzes de ETCA. American 229, on the ground at 18, next to right, and ground frequency 121, this is my 1. Rio 9891, livre pouso, pista na 0, vento 150 graus, 1 nós, ajuste na 0 na 6. Livre pouso, 9891. Farol de Itapuã e reporte livrando 1500. Autorizado o táxi até o ponto de espera. Aguardando instruções para decolagem. A Romeu Serra Golf Oscar, 1500 pés. 1500 pés, Serra Golf Oscar. Gente, aguarde um minuto. Novembro, eu acho que é o uísque totalmente pronto. Aguardo um minuto. Zulu Juliette Serra, totalmente pronto. Zulu Juliette Serra, livre iniciar. 91,60 graus, 09 nós, ajuste no 0, no 6, alternando o no 0, no 7, até a tosteira de turbulência do Boeing 727 que cruzou o eixo. 981, direito no 211, no solo aos 20. 211, no Lisandro, viu? Eu acho que o risco é autorizado a olhar e manter o no 7. No 981, bom dia, táxi via Alfa, mantenha isso daquilo. Alfa, mas mantenha isso daquilo, viu? Também 17-3604. American 229, approved taxi via Alpha Juliet Gate 11. Pode chamar o controle, 208. 208, Serra. November, eu acho que o risco visual com a aeronave decolou à sua frente, Zulu Juliet Serra, RV10. Condição de decolar e manter a separação visual, mesmo. Decolagem da 97, vai ter 90 graus, 89, 89, 96. Cuidando da separação com o RV10 que decolou à sua frente no axé. Lança a tela lá e manter o 97. Bom dia. Para Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, perfil da subida da El, Leda Motiva. Via Perdulo 1-0, Rubave, Perdulo 1-6 e conforme. 5145 transponder, controle 120.8. Azul 299 correction para o posicionamento. Azul 279 para o táxi, que é o meio 57 agora, com um dia de 3, 4 horas, alterando o piso. Ação visual e lateral com Papá, Papazo, o confirmando com o Nova Bosco hoje, que decolou a sua frente, Papá, Fá, 28. Levantar 150 graus na 09, ajuste na 0, na 7. O Tiana Fatão, grupo de decolagem. Do fascínio de olho no finalizador, 098. Feedback de treinamento, gol no 095, posição 05. Gol no 095, a TR da Azul irá taxiar a retaguarda. Após o mês estar autorizado, estou pronto para o táxi. Após a passagem da TR da Azul, está livre o gol no 095. Fatango fora. Charlie Alfa Tango, visual decolado aos 24, chama o controle da presente 1208, confirma visual com 9 Oscar Whisky. Afirmativo, totalmente visual, senhor. Chama o controle da controle, tá bom? 5.000, 2199. 199, controle. Tem restrições de etapa, descida até 3.000 pés, altimento com 0.07. 3.000 com 1.017, gol 2199. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Confirma? Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolou da 197, curvou à direita, ingressar no litoral sul, 500 pés, visual com 90 graus de serviço. Mantenha a separação visual com o tráfego, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Vai manter a separação, tá? Estou na boa, 2796 na ilha, não estou escutando. Confirme? 2796 na ilha, bom dia, não estou escutando. 2796, mantém o ponto de espera da 1-0. Tem. 2 Salvador, o Papa Romeo Serra Golf Oscar retornando para Salvador. Serra Golf Oscar, reporte interceptando o eixo da final da 1-7. Reporta eixo da interceptação da final da 1-7, Serra Golf Oscar. Passou o farol de Itapuã, está mantendo 500 pés também rumo oeste. Nove, controle, desce 2.000 pés, livre LS, pistão no zero, chama estabilizado. 2.000, chamar estabilizado, gol 2199. Guarda subida. O radar indica que o senhor está a passar Ondina. Hotel Juliette Serra, chama a torre 1895. 1-0. Afirmativo, já está visual com tráfego, estabilizando. Eu estou com o volante agora da presente, condição de pousar na taxonáutica, direto? Afirmativo, tem condições sim. Sente, aproxima direto taxonáutica, então, sem interferir com a cabeceira 1-7. Até o Ilhote Serra, o vento é 1-60-099, o eixo 1-0-97, reporta no solo controlado da taxonáutica. Então, Juliette, você informa o tráfego aproximando agora, próximo à terceira milha da final da 1-7. É um Charlie 150. Afirmativo, paciente do tráfego vai aproximar sem interferir com a cabeceira da 1-7, então, Juliette, certo. Serra Golf Oscar, torre voltando? Escuta. Visual com Alfa Serra 65, aproximando aí direto, confirmando, aproximando direto, Taxi Oscar, sem interferir com a cabeceira 1-7. Confirme visual. Só visual com tráfego, Serra Golf Oscar. 7, reporte na terceira milha da final da 1-7, Serra Golf Oscar. Reporta na terceira, Serra Golf Oscar. 3304, direito no 211, no solo aos 28. 3304. De Monte até Taubaté pelo 010, ciente o 3693. Para o táxi, voo 095, com 133 a bordo, até no Galeão, 2 horas 45. Na 095, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, deixa na 097, morro. Pátio Índia, ponto de espera, 295, 17 agora, breve. Solo, tem 3304. 3304, bom dia, bem-vindo a Salvador, aqui via Alfa. Observe, aeronave da Gol, Logo Varega, agora taxiando para o ponto de espera e após ingresso a Juliette, portão 07. Alfa Juliette 04, precisando do tráfego. Bom dia, alternativa 3604. Azul 2796, está pronto. 2796 autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 160 graus 099, o ajuste no 017. E decola Azul 2796. O Juliette Serra Visual já está aproximando direto, parte 4, reporte no solo controlado. Solo 29, frequência livre, Juliette Serra. Serra Golfo Oscar, tráfego avistado, livre pouso 97, o vento é 160 graus 90 nós, o ajuste 90 97. Confirmando, tem condição de incrementar a final da 97? Afirma, Serra Golfo Oscar. Boeing da Gol a 1 milha do marcador externo, Serra Golfo Oscar. Afirma, Serra Golfo Oscar, incrementar. Oi, Salvador, uma boa, 2199 da Gol, passo externo. Gol 2199, continua a aproximação, aguardando pista livre, o vento é 160 graus 099, o ajuste no 097. A sua esquerda, um Charlie 1150, aproximando o final da 197, não vai interferir com a sua aproximação. Ok, você vai seguir a aproximação, Gol 2199. Esse é o Gol 2199. Gente. Até onde procede seu voo? Pele para a convicente. Prossiga visual, reporte em regresso. Nós ficamos até quanto esperar, dona Zé. Até. Lago Flasca, no solo as 2 zona, utilizado backtrack, táxi até o parte 4. O Gol 2199, livre pouso pistão na 0, VT 140 graus 099, ajuste na 097. Livre pouso pistão na 0, Gol 2199. Azul 2796 decolado aos 31. Acione o código 0276 e controle 1208. 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 2796. Olha, Fotão, o controle não recebe seu transponder, aguarde. Azul 2796, verifique seu transponder, código correto 0276. Foi pago para nós 2076, senhor, nós vamos trocar. Ok, observe, o código que o solo Boaventura tem ele pago pertence à defesa aérea. É, mas é por isso que ele pagou para nós, desculpe aí, nós já trocamos 0276. O 4299, pushback acionamento. O Xalha Fatango prossegue para costa de Sauípe, confirma? Sauípe. Direto da presente, então. Somente o ataque 4299. Preferível que prossiga da presente. Aí do Iguatemi, passando Simbra, afastando pelo setor oeste e noroeste do aeródromo. É manter o 90. Ali manter 90. Ao estacionar a frequência livre, Golf Oscar. Controle, o Azul 2796. 796, controle, grato pela troca do transponder, vigilância passando 3000. 796. Roger, 3259, transfere para a 7859, controle direto pelo, desce para 4 mil pés, altimetro 10 no 7, Santa 3859. Direto pelo, desce para 4 mil, Santa 3859. Salvador, muito bom dia, hoje é 3192, quem tirar o 350 para o 150. 3192, bom dia, direto ITAP, desce 050, 6312. 050 para o ITAP, desce 6312. Melhor Fatango, chama a torre 1895 para o cruzamento. 1895, graças. 095, livre decolagem. 140 graus, 99, 8097. Bom dia, 1095, graças. Novamente com o Charlie Alfa Tango, reporte sobre farol de Itapuã para o cruzamento do campo. Farol de Itapuã para o cruzamento do Voo 095, decolado aos 36, controle 1 no 208, bom voo. 208, bom dia. Olha, Papa Romeu, Tele Alfa Tango, farol de Itapuã, para a gente do cruzamento. Tele Alfa Tango, autorizado cruzamento via final da 190. Reporte liberando o eixo da final da 190. Vai iniciar o cruzamento então, a partir do farol de Itapuã, vai curvar à esquerda. Ingressar na perna do vento da 17 para o cruzamento, tá? Afirmativo, pode prosseguir na vertical da projeção da pista 17, ok? Pode prosseguir aí, sobrevoando a cabeceira 35 até a 17, após Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Ok, graças. 7, direita na Índia, lá, Ponte Pernas 895, uma boa, 4299. Salvador, boa, 4299, ponto de espera pronto. Confirme? Azul, 4299, no ponto de espera da 10, pronto, visual. Alinhar e manter 4299. Alinhar e manter, azul, 4299. Livrou o final da 10, tá na perna contra o vento da 10, com proa de buraquinho. Gente, vai até buraquinho e depois volta, confirme. Negativo, vai até contra o Saúl, senhor. Gente, sobre a vertical de buraquinho, chama controle 1208, Charlie Alfa Tango. Vertical de buraquinho 1208, grato. Papa Lulu Juliette Serra. Lulu Juliette Serra, Salvador. Papa Papa Lulu Juliette Serra, controle. Zoom 4299, decolagem da 10, vento é 150 graus, 1 nós, ajustando 0 no 7, à sua esquerda, um helicóptero Alfa Serra 50, mantendo 500 pés, via corredor norte, não interfere. Afirmativo, livre decolagem, 4299. 3179, bom dia, pronto, cópia? Guarulhos, 3 vai 0 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil da subida da El Leda Motiva. Transponder 5157, controle 120.8, rota upper do 10 até Taubaté. 5157, 3979. Cotejamento está correto, te impede o pressionamento. Ô, controle, com o Papa Romeu Tchela em buraquinho, para ingresso no corredor fonte, a 500 S. Gente, Papa Romeu Charlie Alphatango. O senhor está feliz também que está escutando o Tchela Alphatango? O controle fica sempre feliz quando as aeronaves falam com o controle, porque se as aeronaves não cotejarem ou não informarem, o controle não exerce o controle. Graças, meu abraço, viu? 4-1, chama o controle, agora é 1208. 208, obrigado, moço. Papa Zulu Juliette Serra, controle Salvador. Uno 095, passa nível de voo 150, chama centro Recife, frequência 128, decima 8. 288, voo 090. Controle ao Papa Romeu, te olha com a tango. O Zulu Juliette Serra está chamando o controle, chama. É, o controle não recebe o Zulu Juliette Serra. Só quer que eu interfira na ponte? Senhor Azul 4299, está cruzando 3 mil pés, bom dia. 299, bom dia. Também mantém nível de voo 340, direto Leda. Direto Leda, 4999, 340. Controle está ciente. Zulu Juliette Serra, informe estimado de pouso. Ciente. Estado livrando nossa área de controle e serviço. Radar encerrado. Mantenha-se visual. Para informação de voo e alerta. Recife, frequência 1288. Zulu Juliette Serra. Controle, o Zulu Juliette Serra está questionando como recebe agora. Caso seja o Zulu Juliette Serra que esteja modulando, o controle recebe alto e claro. Para 4.000, 3.259. 359, desce 2.000 pés, tem condição de voar duna para final LS, pistão no zero. Temos chama estabilizado. Mike, bom dia, setor de sobrevoo. Pink Mike, por gentileza, segue equipamento rádio, chame novamente. Checo sobrevoo em Sierra November, Vitor Delta, November Inc. Mike. 220, Oceania 6312. 7, curva direita via corredora Sierra, 1000 pés, com TGL em Veracruz. O transponder 0121, controle 120, decimal 8. Correto, acionamento de táxi, decolagem, torre 1-1-8, decimal 95, ajustando a 0-7, bom voo. November, Mike. Universidade, chame táxi. Velocidade indicada, minha 312. 215. 600, desce 2000 pés, 1017. 2000 pés.